Mais desejo.

de qualquer mal. Olha só para a minha arma que me deu o Pai Natal. Bang, bang, mãos ao ar, faz de todos que são o mal. Diz de ti, meu prisioneiro, e sou capaz de te matar. Quem dera que fosse assim o mundo de ouro e de marfim. Mas nesta barca do inferno tu não te vais safar assim. São as palavras que se chocam, gestos que provocam. Uma tentação, não se consegue dizer não. São as palavras que se chocam, são os gestos que provocam. Se fosse uma tentação, não se consegue dizer não. Bang, bang, mãos ao ar, faz de contas que são o mal. Nasci para morrer contigo, a cama que tenho dou-te, meu amante, meu amigo. Não te vás, fica comigo, nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Quero que a pele seja trigo a ondular ao açoite dos gemidos que te digo. Meu amante, meu amigo, nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Gaivota dos meus braços foi feita para o teu rio. Tuas pernas são meus laços, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu. A tua boca dois traços na